Volta e meia surgem rumores de que os Rolling Stones pretendem se separar. Pois é, o grupo não somente não tem a menor intenção de se dissolver, como tem planos para gravar mais um disco e sair em turnê mundial no ano que vem. Dulce Maltês e Carlos Magno, do Serviço Brasileiro da BBC, estão aqui com os detalhes. Satisfaction, com os Rolling Stones, música que entrou para o Hall da Fama, lista que a revista Rolling Stones acaba de divulgar com o nome das 100 músicas mais importantes dos últimos 25 anos. Mas o famoso grupo britânico The Rolling Stones também volta às manchetes por um outro motivo. O Carlos Magno vai contar para vocês. É que o vocalista do grupo, Mick Jagger, revelou aqui em Londres que o grupo tem planos de se reunir no ano que vem para gravar mais um disco e sair em turnê mundial. Há algum tempo, notícias de uma rixa entre Jagger e o guitarrista Keith Richards geraram rumores de que o grupo teria acabado. Mas Mick Jagger fez questão de dizer que o grupo não se separou e que com certeza estará se apresentando em breve. Indagado sobre a principal razão para a reunião do grupo no ano que vem, Jagger respondeu: Pleasure, my darling. Prazer, meu querido. Há 2 meses, os Rolling Stones comemoraram o 25º aniversário do lançamento de seu primeiro compacto. E é esse compacto que nós vamos tocar agora para vocês. Come On com Rolling Stones. Everything is wrong, me and my baby party. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to a record. Come on, it's me and my baby party. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to a record. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time the phone rings, it sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you. Come on, always thinking about you. Come on, phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Este ano está sendo assinalada a passagem do centenário de uma série de 7 crimes que agitou Londres, mais precisamente o leste londrino. A identidade do criminoso nunca foi descoberta, mas ele acabou ficando conhecido como Jack, o Estripador, por causa da maneira como mutilava suas vítimas, a maioria delas prostitutas. Ao longo desses 100 anos, não faltaram palpites e teorias sobre a identidade do assassino, e Jack, o Estripador, foi tema de inúmeros filmes e livros. Hélia Araújo, do Serviço Brasileiro da BBC, andou pesquisando o assunto e tem mais informações. Pode não se ter chegado à verdade sobre a identidade de Jack o Estripador, mas há uma verdade que é incontestável. É que ele virou personagem de folclore, fazendo até parte de cantigas de ninar, da mesma maneira que nós temos o boi da cara preta em nossas cantigas infantis. E ainda, muitos e muitos livros já foram escritos sobre esse assassino que dilacerou 5 prostitutas que trabalhavam em Whitechapel, no leste de Londres, entre 31 de agosto e 9 de novembro de 1888. Diz-se até que se gastou mais tinta para se escrever sobre quem foi o Estripador do que o sangue derramado com os assassinatos. Várias são as teorias, mas a que mais gerou polêmica foi escrita pelo inglês Stephen Knight no livro A Solução Final. Eu li o livro e o autor descreve sua teoria com detalhes e provas tão convincentes que dá vontade de acreditar. Bem, só para dar uma ideia bem rápida da teoria de Stephen, ele diz que Jack o Estripador era, na verdade, 3 pessoas. Um cocheiro, um médico da família real britânica e um amigo da corte. Essas pessoas, apoiadas pelo governo da época, tentaram encobrir um caso amoroso que o então neto da rainha Vitória tinha tido com uma plebeia. Deste caso nasceu uma criança. Esta criança teve uma babá que, por coincidência ou não, era nada mais, nada menos que a última vítima de Jack o Estripador. Segundo o autor, esta ex-babá e mais suas amigas prostitutas estariam chantageando a corte e ameaçando levar a público o caso amoroso do neto da rainha. O governo, então, temeroso com uma desestabilização do Estado, resolveu, segundo o autor do livro A Solução Final, acabar com a chantagem, acabando com as chantagistas. Na época, Sir Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, também tinha uma teoria de que o estripador era um travesti vestido de mulher que, obviamente, não gostava de prostitutas. Mas até Conan Doyle acabou entrando para o hall dos suspeitos. E só para comprovar que Jack ainda é notícia, a Thames Television, uma das maiores produtoras de televisão aqui da Grã-Bretanha, e a TV norte-americana CBS, irão apresentar uma minissérie em 3 capítulos sobre Jack o Estripador, com o ator Michael Caine no papel de um inspetor policial. O último capítulo da minissérie deverá ir ao ar no dia 9 de novembro, um século, portanto, depois do último assassinato. Segundo consta, tal é o segredo que envolve esta coprodução que o produtor inglês David Wicks não dá entrevista. Ou seja, o mistério continua. Hélia Araújo, do Serviço Brasileiro da BBC, falando sobre Jack o Estripador. Acreditem ou não, mas Londres também tem o seu carnaval, e um carnaval que dá problemas. No ano passado, por exemplo, foram registrados muitos casos de assalto e violência, e houve até uma morte. Este ano, porém, as coisas correram com mais tranquilidade, como explicam a seguir Dulce Maltês e Carlos Magno, do Serviço Brasileiro da BBC. Aqui em Londres, depois de 2 dias de muita dança, música e comemorações, terminou o Carnaval Caribenho de Notting Hill, o maior da Europa. A violência que marcou o carnaval do ano passado não se repetiu esse ano. E agora parece que o futuro do carnaval londrino está assegurado. O carnaval desse ano vai ser lembrado pelas exuberantes máscaras e fantasias, pela música e pelas pessoas dançando nas ruas. Muito diferente do ano passado, quando o carnaval terminou em violência, com a morte de uma pessoa e mais de 1.000 casos de assaltos e agressões. O resultado disso foi que houve muita gente pedindo para que o carnaval fosse proibido. Mas, esse ano, o carnaval de Notting Hill foi um evento pacífico. Os organizadores atribuem o sucesso do carnaval deste ano a um arranjo que fizeram com a polícia, de modo a diminuir os casos de agressão e assaltos e dar uma melhor proteção ao público. O principal desfile do carnaval, por exemplo, foi realizado em ruas mais largas e mais seguras. Outro exemplo é que o horário das festividades também mudou. No ano passado, a maior parte dos casos de assalto aconteceram depois do anoitecer. Este ano, os eventos carnavalescos acabaram antes do anoitecer. Mas os temores em relação à violência do ano passado estavam presentes esse ano e muita gente não compareceu às festividades. No ano passado, 1.500.000 pessoas foram às ruas brincar o carnaval. Este ano, apenas 750 mil se aventuraram. De toda maneira, os organizadores do Carnaval Londrino estão confiantes de que o sucesso desse ano vai assegurar a realização do Carnaval do ano que vem. Alguns dizem que vai ser realizado em parques públicos, onde é mais fácil de ser organizado. Seja onde for, não há dúvida de que os foliões inveterados encontrarão o caminho da festa. Construir um metrô sem tumultuar a vida de uma cidade é uma coisa bastante difícil. Mas as técnicas modernas de escavação estão facilitando muito o processo de construção de túneis subterrâneos. Na reportagem a seguir, Oscar Pilagallo, do Serviço Brasileiro da BBC, explora o assunto. O metrô de São Paulo completa este ano 20 anos de existência. 2 décadas depois de iniciados os primeiros trabalhos, há 2 principais construções. Uma delas é a extensão da linha leste-oeste. A outra envolve a criação de uma nova linha para unir os bairros de Vila Madalena e Vila Prudente. De acordo com o trajeto previsto, essa nova linha passará por baixo da Avenida Paulista, onde o metro quadrado do terreno custa $6.000. Esse preço elevadíssimo praticamente tornaria o metrô economicamente inviável se o governo precisasse fazer desapropriações. Para tornar o projeto viável, o jeito será cavar o túnel sem mexer na superfície, de maneira que tanto a avenida quanto os prédios lá construídos continuem exatamente como estão. Há várias maneiras de se fazer isso e há algumas novas técnicas. Para se inteirar dessas técnicas, Kenzo Horie, coordenador do setor de geotecnia e assessor técnico de novos projetos do metrô, veio para a Grã-Bretanha, onde participou recentemente do 5º Simpósio Internacional de Congelamento de Solo, realizado na Universidade de Nottingham. Depois do encontro, de passagem por Londres, ele falou à colaboradora do Serviço Brasileiro da BBC, Cristina Reno, e explicou o que o metrô precisa fazer depois das obras já realizadas, como a linha Norte-Sul. A linha Norte-Sul foi executada ainda abrindo as ruas, desapropriando casas e depois cobrindo, e às vezes algumas dessas ruas se tornaram avenidas. Esse método é muito caro em função da valorização dos terrenos. E é impossível numa cidade como São Paulo continuar usando esse tipo de método que afeta, que tem um problema social muito grande. E a tendência é a construção de obras não destrutivas, chamadas assim, não destrutivas, ou seja, obras subterrâneas que não interferem com a superfície. Quando o túnel é executado abaixo do nível de água subterrânea, o solo de São Paulo, por exemplo, apresenta problemas que têm que ser resolvidos com tratamentos especializados, que podem ser congelamento, bombeamento dessa água que está no subsolo, ou injeções químicas, injeções de cimento. Então, o congelamento é um desses métodos. Palavras de Kenzo Horie, coordenador de geotecnia do metrô de São Paulo. A epidemia que já matou milhares de focas no Mar do Norte foi provocada pelo vírus da cinomose canina, segundo acaba de revelar uma equipe de cientistas holandeses. E ainda, segundo a mesma fonte, a doença teria começado nos cães dos esquimós da Groenlândia. O chefe da equipe holandesa, Dr. Albert Oosterhuis, informou ainda que pouco se pode fazer para evitar que a doença se espalhe e acabe matando até 80% das focas do Mar do Norte. Sueli Gann, do Serviço Brasileiro da BBC, andou investigando o assunto e está aqui com mais detalhes. Nos últimos 4 meses, quase 9 mil focas morreram nos mares Báltico e do Norte, atacadas por uma doença que até agora não havia sido identificada. Inicialmente, suspeitou-se de poluição. Os cientistas agora já sabem que a doença é causada por um vírus, mas não afastam a hipótese de que a poluição tenha contribuído para aumentar a violência com que a epidemia se alastrou. Segundo duas pesquisas publicadas separadamente na Suécia e na Holanda, as suspeitas de que a mortandade das focas estava sendo provocada pelo vírus da cinomose começaram no Centro Nacional de Veterinária, em Uppsala, na Suécia. Os cientistas suecos notaram que as focas doentes apresentavam sintomas semelhantes aos de cães com cinomose. Após meses analisando o sangue das focas infectadas, cientistas holandeses confirmaram que quase todas as amostras de sangue continham anticorpos contra a cinomose. O vírus da doença afeta os sistemas respiratório e nervoso, assim como o aparelho digestivo, de cães e de focas. Os cientistas acham que o vírus, contra o qual a foca comum não tem imunidade natural, o vírus reduz a capacidade do animal combater outras doenças fatais. Mas como é que uma doença que normalmente ataca cães se alastrou entre as focas? Bom, por enquanto a coisa ainda está no campo das hipóteses, mas os cientistas suspeitam que a epidemia tenha se originado na Groenlândia, com os huskies, aqueles cães que puxam trenós. No princípio do ano, muitos desses cães morreram ou tiveram que ser sacrificados por causa de um surto de cinomose. Embora o vírus da cinomose normalmente não seja transmitido de uma espécie animal para outra, é possível que um husky tenha mordido uma foca ou vice-versa. A equipe holandesa já conseguiu desenvolver uma vacina experimental contra a cinomose em focas, mas será difícil vacinar animais não domesticados. A única boa notícia é de que cerca de 25% das focas da Europa Ocidental conseguiram até agora sobreviver à doença. E essas focas provavelmente resistirão à epidemia porque já conseguiram desenvolver anticorpos contra a cinomose. E que tal pagar as suas contas e transferir dinheiro pelo telefone sem precisar enfrentar filas? Parece sonho, não é? No entanto, tudo leva a crer que isso não está muito longe de acontecer. João Bosco Almeida e Maia Santana, do Serviço Brasileiro da BBC, têm os detalhes dessa história. Muita gente vai concordar comigo que uma das piores coisas, entre as coisas que a gente é obrigado a fazer, é enfrentar fila de banco. A hora de pagar conta em banco costuma ser um tormento, mesmo para os office boys que ganham a vida com isto. Agora, ao que parece, já há uma solução à vista. E tudo indica que as filas serão em breve coisas do passado. O cliente agora poderá pagar suas contas e transferir dinheiro pelo telefone. E para isto ele terá apenas de dizer o que quer para um sistema de reconhecimento da fala do outro lado da linha. Esse será o começo do chamado banco doméstico. Eis aqui um exemplo de como esse novo sistema funciona. Hello. Do you wish to use voice entry? Say yes or no after the tone. Yes. You have chosen to use voice entry. Please say any 8-figure account number, one digit at a time. Remember to speak clearly and wait for the tone between each digit. 2 0 6. Sorry. Depois dos cumprimentos de praxe, uma voz pergunta ao usuário se ele ou ela quer usar o sistema. O usuário responde yes, sim. Depois, a voz pede que o usuário diga pausadamente o número de sua conta. Há um bip que soa entre cada número. Uma vez reconhecida a voz do cliente, este poderá fazer as operações bancárias que quiser. O sistema é capaz até de diferenciar um sotaque escocês de um sotaque inglês, algo como diferenciar um mineiro de um nordestino. Brevemente, este sistema passará a adotar também outras línguas além do inglês, e, se funcionar, outros países do mundo estarão também introduzindo as suas próprias versões. Tomara que os brasileiros também se aproveitem da novidade e fiquem livres de uma vez por todas das amolações das filas de banco. João Bosco Almeida e Maia Santana falando sobre um novo sistema que vai facilitar a vida dos clientes de bancos. Emilinha Borba, muitas vezes rainha do rádio brasileiro, esteve recentemente em Londres, onde participou do Carnaval de Notting Hill Gate. Na verdade, Emilinha foi a madrinha da Escola de Samba Unidos de Londres, uma das atrações do Carnaval londrino. De passagem pelos estúdios da BBC, ela foi entrevistada por Carlos Magno e recordou o passado e falou sobre os seus planos para o futuro. Vamos ouvir essa entrevista. Com a gente aqui hoje, nos estúdios da BBC de Londres, uma grande estrela da MPB. Um artista cuja carreira se confunde com a própria história da música popular brasileira. Emilinha Borba, é um grande prazer ter você com a gente aqui hoje. Carlos, creio o prazer é muito grande, viu? Estar falando para esta emissora grandiosa que transmite para o mundo inteiro a voz da gente. Você se apresentou em Londres no início desse ano, em fevereiro. Um grande prazer. E agora volta? Por isso voltei. Para mais duas apresentações, né? Para mais duas. Para uma artista brasileira, da sua envergadura, Emilinha, qual a importância de se apresentar no estrangeiro, em Londres? Importância, olha, eu vou dizer uma coisa, é de uma emoção muito grande. Quando o avião pousou no aeroporto, que eu senti que estava conhecendo esta grande terra, foi uma emoção muito grande. E o público, vamos dizer, os brasileiros que aqui estão há muito tempo, vibraram com a minha apresentação. O público brasileiro em Londres é tão carinhoso com você quanto no Brasil? Olha, acredito até que seja um pouquinho mais, porque eles estão, assim, carentes, né? Então, ver uma conterrânea chegando, então é uma vibração total. E os ingleses vão na jogada e fazem a mesma coisa, e pulam e cantam. Isso, para mim, é maravilhoso. Como é que a eterna rainha do carnaval brasileiro vê essa transformação que o carnaval sofreu nas últimas décadas, de uma festa popular e espontânea para um espetáculo, para uma indústria de turismo? Como é que você vê essa mudança, Rainha? Muito triste, porque eu que sempre gravei marchas para o carnaval, que faz tanta falta, as marchinhas fazem muita falta nos salões. E hoje em dia não existe mais. Eu adoro samba enredo, tenho em meu repertório muitos e muitos, mas eu fico triste de ver que não existe mais aquele carinho com aquilo que a gente faz com tanto amor para os foliões, não é mesmo? Isso não acontece por falta de divulgação. Você acha que o carnaval perdeu a espontaneidade? Claro que sim, porque primeiro que os clubes estão cobrando uma nota violenta e as escolas de samba, o desfile também, já começaram até a vender, ouviu? Os ingressos e esse ano já então... Já para o próximo carnaval? Para o próximo carnaval. Como você estava me dizendo, você gravou várias marchas para carnaval. Qual a que mais ficou? A que mais toca o coração de Emilinha Borba? Olha, querido, eu escolho a música e peço a Deus que o povo goste da mesma maneira em que eu gostei e gosto. Então, não tem aquela preferida. Você vê, eu gravei Mulata Bossa Nova, Tomara que Chova, Se a Canoa Não Virar, Pó de Mico, Chiquita Bacana, Com Jeito Vai, e tantas outras que, se eu fosse enumerá-las, nós teríamos que ter muito tempo de pra programação. Falar de todas, né? Todas elas tocaram fundo no meu coração e do meu povo também. Todas sucesso na Rádio Nacional, não é todas, mesmo? Todas, eu fui campeã de carnaval 11 vezes, apenas. Bom, por falar em Rádio Nacional, dá saudade daqueles tempos, né, menina? Mas uma saudade imensa, não só saudades que eu sinto, mas que o povo está muito carente por um programa de auditório, está entendendo? E então, eu gostaria, falando na grande BBC de Londres, pedir aos meus amigos e aos dirigentes que voltem pelo menos uma vez por semana com uma programação ao vivo, porque o rádio será sempre o rádio. E para o futuro, menina? Falando de planos para o futuro, planos profissionais para o futuro, algum trabalho em vista? Olha, eu sou uma criatura que eu não faço planos. Eu espero que aconteça, entendeu? Agora mesmo, no Rio de Janeiro, eu fui convidada e, imagina, fiz uma coisa que eu jamais pretendia fazer, mas fiz com muito carinho a convite da TV Manchete, uma novela que deve estar com muito sucesso no Rio, não pela parte, porque eu faço uma mínima apresentação, mas o nome da novela é O Olho por Olho, em que eu participo falando e não cantando. Como Emilinha Borba ou fazendo... Como Emilinha Borba. Emilinha Borba fazendo Emilinha Borba. Fazendo a Emilinha Borba. Para terminar, eu queria te fazer um pedido que eu tenho certeza que expressa a vontade de todos os nossos ouvintes no Brasil. Eu queria que você cantasse pra gente o que você quiser, essa música que mais te fala o coração. Todas as músicas, como eu disse a você, que eu gravo é porque falam o meu coração, mas eu posso até mostrar um pequeno trecho da música que foi feita a pedido, pedi ao grande Luiz Gonzaga, e na época Humberto Teixeira também, que fizesse uma música enaltecendo a Paraíba. A primeira audição foi no programa Sérgio Alencar, no grande auditório, e a música ainda não estava nem com o título, batizada, vamos dizer, entende? E Emilinha cantando Paraíba, e falou tantas coisas, mas o nome é Paraíba Masculina, então eu digo... Quando a lama virou pedra e Mandácaro secou, quando a ribaçã de sede bateu asas e voou, eu então se vi-me embora, carregando a minha dor. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Eita, Pau Pereira, que princesa já roncou. Eita, Paraíba, mulher macho, sim, senhor. Eita, Pau Pereira, meu botão que não quebrou. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Agora.